Romeu e LF 6390. Lote final, chame torre 1 no decimal 95. 1895, Salvador, muito boa noite, missionário 63, 10, no ILS. 3-0-0, check plane de pouso, vento 1-60 graus, 8 lá. Gente, já abaixado e travado, livre pouso, 63, 10. Direita 219. Direita 219. Salvo, salva do Bona, 6310, taxi via Alfa, reporte Sul de Leite. Via Alfa, reporte Sul de Leite, 6310. autorizado para 3662. Só passador na completa final, chame torre 118, decimal 95. 1195, boa noite, boa parte, 3662. Salvador, boa noite, tanto 362. 362, repórter 3 chegado, Juliette, estou meia-dúzia, meia-três, acho travado, V62. Repouso 62, vento 1, 60 graus, 8 leste. Repouso Azul 4242, aciona eletrificação via chegada a man, desça para 2 mil pés. Ajuste de altímetro 1015. Dois solos, 5, 1, direito, 2 lados solo. Jornal, essa transformação só deve ter algum objeto ou um pássaro morto bem no través do ataque foi eco ali. Lá no meio da pista? Bem do lado da linha branca aí, da pontilhada nossa. Está na faixa central, isso? Exatamente. Faixa central, próximo ataque, em frente ao ataque foi eco. Ok, vou verificar com o pessoal aí de pátio. É pra dar uma verificada com ele, eu acho que é um pássaro morto ali, alguma coisa assim. Sim, obrigado. Nada. Reporte antes da Juliette. Pode reportar o 3662, já? Reporte antes da Juliette, 3662. Próxima Juliette, 3662. Portão 5, 3662. Oi, Portão 5, obrigado, uma boa noite. 096, acione eletrificação, via chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste altímetro 0015. Negativo, após o desvio, informe o controle para novas instruções, o número 2 na aproximação. Portal 4, gol 1763. Estou exato, chuta. Por isso vai para o ataque, 763. Serra 3368 azul 4242. Sente azul 4242, aguarde transferência junto à torre. 4242, completo final do procedimento, é em nave, confirmando, é executando a nave. Executando ILS Whisky, eu sou 4242. Ok, complete o ILS Whisky, pista no zero. Chame torre agora na frequência 118.95. 1895, azul 4242, manete. 194 a bordo. Desastre direita, ponto de espera, 1895, 1016, vou ver. Direita, ponto de espera, 1895, voo 9763. Gente, reporte, trem checado final já. Seguinte. Deixa eu manter para espera. Azul 4242, baixada e travado. Livre pouso, vento no 60 graus, 5 horas, 4242. Sentir pouso, azul 4242. Alpha 083, Fokker identification, bom for arrival, descend to 2,000 feet, via bom for arrival, 371016. Two thousand feet. Paredo 2226, acione identificação. Via chegada Mare, desça para 2 mil pés. Ajuste de altímetro, corrente, desça para 3 mil pés. Passarei 2226. Ajuste de altímetro 10, 16. Autorizado VITAP para sequenciamento. Passarei do 2226. Voo 763 está autorizado. Aliás, mantém no zero. 342, sol ao 07, direito, 1-2-1 no chão. Direita, 1-2-1 na ave, ou azul 4-2-4-2. Ligue de colar, ganhou um turno 60 graus, 8 horas. 4242, taxi de Alfa, é posto Juliette. Alfa, é contato Juliette, 4242. Alpha 083, do your speed to 220 knots, number 3 for landing. The traffic is 40 miles to Dune intersection. Controle 1935. Controle 1935, 1763. Passarei 2026 a velocidade indicada. Ele está autorizado a high speed, informe quando necessário para a redução. Salvador, 1763, decola, curvando à direita, solicita proa de bridge. 1763, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível de voo 360, saiu da DEL. Saiu da DEL, 1763, só confirma, solicita bridge, se possível. Ok. Tá livre o elétrico, 1096? Afirmativo, estou autorizado, informe estabilizado. Ok, informa. Localizador, gol 1096. Passadona, completo final, chame 2-1-1-8-95. O gol 1096. 4-8-8-9-5, volante. Salvador, gol 1096, uma milha para o externo baixado checado. Ciente de Vipuso, 160 graus, 62 a nós, 096. Vipuso, piscina 0, gol 1096. Pássaro Salvador, muito boa noite, 6310 da Ocean Air. Interceptou a localização do curso à esquerda pro 070, informe estabilizado, cooperação para sequenciamento e interceptou a localização. Afirmativo, tá dizendo para 3000, vai voar na proa 0, já tá voando na proa 070 para sequenciamento e interceptação, 2226. Passarei 2226, está passando deriva, completo curva direita na proa 075. Afirmativo, proa 075, já está voando. Passar 120, voo 9763. 104, diferença, voo 9763. Aguardando e... aguardando por também de bridge quando possível, 1763. Sente. Zero 96, são as 15, direito, 29, show. Mas boa. Solo, boa noite, gol. 1096, livrando. Alfa, Porsche XG. Alfa, Porsche XG, Gol 9, 2, 1, 0, 9. Começou no 251, alterna no 3325. 251, 3325, Ano Bridge, obrigado, Ano 763, bom passo. Série 2226, deixa para 2000 pés de ajuste, altímetro 10, no meio, informe estabilizado. Está descendo para 2000, reportará estabilizado 2226. Alpha 083 reduce to 200 knots. Reduce to 200 knots, 0 by 08. 083, West 14 Space, turning right, heading 220. Your limit is 5 miles on this heading. Oh yeah, good to see you. 5 miles on the heading. We expect more power. Really good for you. We support you. Running in the center to 2,000 feet, that's correct. 2,000, Marie. Copy. Papa 083, we do now 170 knots, standing by vectoring for intercept. 170 knots, confirm, present traffic, receive traffic. Traffic is 2 at 10 o'clock, 6 miles, eastbound. Copy that. Papa 083, for intercept, turning left, heading 1, 3, 0, come establish on localized course. Copy that, 130, left heading, confirm we are clear for the localizer. 130. Left heading 130, confirm we are clear for the localizer. It's clear to intercept. Copy. Passareiro 2226 estabilizou. Mativo, passareiro 2226, 2000 marcador externo, completo final, chame torre 118 decimal 612. Qual é isso? 118 decimal 95. Com a torre em 119 decimal 95. Grato, boa noite. Um abraço, uma boa Páscoa aí a você e a família. Bom, obrigado. Salvador, muitíssimo boa noite. Este é o passarinho 2226. Está estabilizado, passando externo da baixada travada. Passarinho do Ciente, checkpoint, livre pouso, no 60 graus, 8 mais. Baixada travada, livre pouso para 2226. Reduce to approved speed, complete the procedure and contact now tower 118.95. 118.95, confirm for Europa 083. 118.95, tower now. 118.95. Você quer sair, não acaba mesmo, hein? É frequente esse reporte aqui, eu estou ciente, eu vou deixar reportado isso. Beleza, tem esse shopping aqui do lado esquerdo aqui, ele tá nessa linha aqui, paralela desse shopping, que é uns 600 metros pra trás desse shopping aqui, pra onde você tá vendo aí. É, daqui eu não consigo avistar não, mas eu tô ciente, ok? Obrigado. Valeu, um abraço, obrigado. Salve, Salvador, Europa C23, Estados Unidos. Roger, Zulu, continue a post, stand by for landing clearance. Come on, continue a post. negativo, pronto. Salvador Recife, 3580, 3538, decola pro 90, curva esquina, Pucaracaju, controle 1-1935, 5411-6311. Então autorizado 350 para Recife, que é o número 58, decola da 1-0 para a primeira curva à esquerda, na Puca, Aracaju. 193, controle 5411, responde rede 663. Esquerda após, portão 612, sem pronto. Camarada. Já livrou o 2226. 2006, se o senhor 24 direito, nos joga o choque. Bora 209, Solo, obrigado, boa noite, valeu, bom Páscoa aí. Ok. Fala, Leandro, Páscoa, 3A3. Eu aqui, Leandro, 083, the wind is 160 degrees, 6 knots. Leandro, Leandro, Páscoa, 3. Aquilo para o pátio 3. Two six, to the right and call 1-2-9-9. We are turning right there on the end of the runway and we'll contact the ground 1-2-1-point. Okay. Clear back here, runway. Europa 083, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha will report before taxiway Juliet, Europa 083. Portugal 019. Ok, then, bom for arrival to China 2, 2000 feet, at 71016. Nice. This is Kine. Maria. Descendo to 2000 feet, 31016 on bomb arrival. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, no 06, pushback até o momento. Aguardo só um instante, 6310. Aguarda. Approaching you leader, Opa 03. Go ahead, Alpha 083. Approach Juliet. Juliet to Eastern 10. Juliet to Eastern 10, we have to follow the marshal, that's correct? Okay, follow the car. Copy. Puxando 6310, Guadalink de solo, após o Europa passar a retaguarda, está autorizado no 612, tá? Após a passagem da Europa, está autorizado no 612, chamar a taxa de Xanar 6310. Consolador, boa noite, Azul 4243, sem transformação, X-Ray. Autorização de tráfego para Eduardo Gomes 360. Sim, guarda-cópia, o ajuste 1096. 1096, queria ser previsto, por gentileza? Na 313, sendo identificação, chegada Bonf. Esse mantém a 4 mil pés de ajuste de altímetro 10114. Corrijo, 10116. Max, estacionamento 6310, 132 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando a sala. Destaque 6310, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, 1016, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 1895, 1016, ajuste, estacionamento 6310, boa noite.